ZYD 562. Rádio Universitária Metropolitana 100,5 FM. ZYD 562. Rádio Transcontinental 1210 AM. Rádio Cultura de Gravataí 840 AM. ZYK 248, Gravataí. Emissoras da Rede Aleluia. Rede Aleluia. Família, força e fé. A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. Me dá uma ajuda aí. Pô, me ajuda aí, só dessa vez, pô. Pô, mas você de novo? Não, não, mas por favor, você é meu amigo. Poxa, você tem que me ajudar, pô. Você ajuda tanta gente e tal. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa?